libertara carne e o espírito, coração, cabeça e estômago. Libertar a carne e o espírito, coração, cabeça e estômago. O verbo, o ventre, o pé, o sexo, o cérebro, tudo que pode ser e ainda não é. O verbo, o ventre, o pé, o sexo, o cérebro, tudo que pode ser e ainda não é. Festival estranho, festa, feriado nacional. Como roupas comuns, como bandeiras agitadas. Festival estranho, festa, feriado nacional.